Control 0 for the tower. Controle Salvador, tá 3894-160 para 150, formação Romeu, boa tarde. Então, 3894, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça até 050, está presente bomba ITAP. Vou ITAP, baixa 050 na mar e 3894. Não, Portugal, 02 right back. Portugal complete final call tower 118.95. 62, Goro 612, acena identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até o 060. 060 na Mari, Goro 612. Are you going to the ground? Right. Please, sir, go a little bit ahead. Botão 3894, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. 3.015, 94.000. Livre da restrição de altitude em TAP. Do 3894? Negativo. Descendo para 3.000 pés, está livre da restrição de altitude em TAP. 3.000, livre da restrição, 94. Escutar. Voador na 2000, reporta estabilizado, está livre dele. Se autorizado, boa cifra direto. Duna 2000, reporta estabilizado, 3894. Que senhora, Duna, você... Oi, Tepcal 022, caso 1006. Portugal 022, Weber contest departure, climb to level 350, pouco departure. Portugal 350, pouco departure, Portugal 022. Tijuno 4054, ano 5. Tens, confere e mantenha coordenando transferências no Cardelos. Guardado. Gol 1612, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 na 5. 6.015, gol 1-2. Gol 1601, 4.000 pés, ajuste 1-0 na 5. Volto 601, 4.000 pés, 1-0 na 5. 67 modulou? Rápido. Ok, desautorizado. 1-7-1, aborto. 7-1, aborto. 7-1, aborto. Alto, ponto de espera, vai ser uma torre de 2-9-5. Delta, ponto de espera, 1-0-2-9-5. Aborto, 1-7-1. 077 via taxi via India and Alpha, on holding point, contact tower 118.95. Cono 077, we are cleared to taxi via apron 1, India and Alpha, and at the holding point, contact tower 118.95. What are they? Solo, M6720, autorização, Galeão 360. Um minutinho, Fábio Lê. Mas eu sei quanto. 1-8-5-6-9-5. Muito bom, tá guardando apenas a passagem do fundo da retaguarda para iniciar o seu pushback? Você teria condições de que o pushback um pouco mais alto agora? Já consegui. última vez que eu fui dar um nome. Afirmativo, já agradeço. Ele já falta de dados para o funcionamento, sendo verificado. Juliette Bravo Serra, de funcionamento, o táxi vai chamar 5.2 km/h. 5415. Agora 56 milhas de Salvador, serviço da terminal, mantém o nível 140. Chame o controle Ilhéus 1201, bom voo. 201, muito obrigado, bom domingo. Igualmente. Controle bom no 201. Prossiga, 1601. É, poder liberar a restrição 050 na posição volta. Tá livre. Obrigado. 1612, 2010, ajuste 1015. Prossiga para o 6630. Autorizado da Leão 360, via 3 volume 0, seguida da Aeronave da Brinque, curva direita contra a decolagem, 5161 é o código, 120, 18 é o controle. Autorizado 360, Galeão, perfil da Dael, Leda Bridge, 5161 no transponder, controle 7208, decola com a primeira curva direita, 6720. Salvador, boa tarde, TAM 3567. Boa tarde, TAM 3567, contato radar 360, fé da Arbor. Transcendia 360, subida Arbor, TAM 3567. Colocou 1856 para o táxi com 152 a bordo, 3 horas e 11, Adriano Natal. Gente, boa noite, 56, táxi da Delta Verde 612, ajuste chama 015. Chama 015, autorizado táxi da Delta Verde 612, eu vou 956. Quatro, dois, zero, meio, copiado, Índia, ponto, espera, chame, torno, no 895, ajuste, no 015, bom voo. Solo, 738, nos bares, Blue. 3894, Alfa, mantém antes da Juliette. Comanda, Juliette. Boa noite, 56, táxi até o ponto, espera via Índia, lá torno no 895, ajuste no 015, bom voo. 01-01-9-9-0-1-0-1-5, boa noite. Salvador, PM 3567, possibilidade voar na Pula de Elefa. Confirme. PM 3567, solicitou a possibilidade voar Elefa. Solicitação aceita, voar Elefa. Pula de Elefa, PM 3567. Como 601 no 2000, livre LS, reporta estabilizado, ajuste 1015. Tá, 1-0. Controle Salvador, voo no 601. Prossiga. Pode pelo, tá autorizado sinal ILS X-Ray? Foi autorizado 2000 da presente. O ajuste 1015 está livre LS, o gol no 601. Mativo, entendido, está liberado a restrição em pelo. Desce para 2000 pés, 1-0, 1-5. Confere. Econo 077, passing 1300, climbing flat level, ski 1-0. Portugal 022, call Recife 1-2-6-35, 1-2-5-4-5. 1-2-6-6-5-1-2-5-4-5. One eight. Juliet 2-3-2-2-1-0. Juliet 2-3-2-1-0. Juliet 2-3-2-1-0. Juliet 2-3-2-1-0. Juliet 2-3-2-1-0. Juliet 2-3-2-1-0. Condo 077, radio contact with departure, climb to level 310, took departure. Climb flat level 310, stay after that. Meia 720, livre acionamento. E aguarde para o pushback. Ok, entendeu, está autorizado o acionamento, aguardando para o pushback. Meia 720. Ok, agora tá livre o acionamento e pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi lá de 6720. Quem autorizar pushback e acionamento, chama para o táxi 6720. Doutor Salvador, boa noite, Papá Romeu e Juliette, Bravo Serra, passando 1000 pés, do lado de Salvador. Papa Romeu, Juliette, Bravo Serra, contato, radar na decolagem, fila para o 430, está presente rua Leda, após Leda Bridge. 430, Leda Bridge, Juliette, Bravo Serra. Salve, boa noite, com o nome 612. Boa noite, gol no 612, Alfa, Juliette, porta 102. Alfa e Juliette, porta 12, 1612. Interceptou o curso localizador, cabeceira 1-0, visual, mandei. Sente. Voo no 601, complete aproximação, agora 3 milhas para o marcador, torre 118,6, tem um bom pouso. Máxima frequência, 118.95, 11895. 11895, obrigado. Romeu Juliette Bravo Serra. Prossiga, Serra. Autorizado pelo Centro Recife, da presente voando Bridge. Da presente Bridge, Juliette Bravo Serra. 567, chama Recife, 260-1288, bom voo. Boa noite, Azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, sobre para o 370, saída Puca. 370 na Puca. Então, 3567. 3567, copiou. Chama 260, alterna 288. Uma boa tarde. Boa tarde, bom voo. Fala, chamé 6259, autorização Guarulhos no 380. Confirme? O chamé 6259 para Guarulhos. Oxalá 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, decola PY10, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o peso Luno 6, após conforme a rota do plano. Transponder 5171 no controle 120, decimal 80. Confirma a sua transponder, por favor. Transponder 5171, Oxalá 6259. Pode repetir, senhorita. 6259, transponder 5171. Agora sim, 5171, está autorizado 360 para Guarulhos, apelido 10. Decolada 10, série de área é o Leda. Após 208, transponder 5171, na posição 9. Uno 612, mantenha a cidade, Juliette. Mantenha a Juliette, vai manter. Uno 612. Oxalá 6259, corrige após Leda direto grid, intercepta o Pesulum no meio após conforme a rota do plano. Após Leda grid, Pesulum no meio, rota do plano, obrigado. Correto, chamei pronto. Web 6720, está com 165 a bordo, 3,55 de autonomia, alterna com 5 para trás. OZAMZAM 1-685 and 1-545, colas do OZAMZAM. Índia, considera 10895 com 1015. 6720, obrigado, bom serviço. Salvador, boa noite, bom dia, informação, bom dia. Atenção, se quiser, para 1970, tá bom? Voo 1273, acena identificação, autorizada a chegada a BONF, desça para 4010, ajuste no 05. Boa noite, o voo 601, aguarde cópia. Senhorita, 601 está livrando a pista, ok? Ah, ok, considere. Alfa, 900 da Juliette, voo 601. Alfa, para Juliette. Ano 2, vai passar, já põe da web, Juliette, portão 02, após. Essa passagem da web, portal 2, voo 1612. Voo no 601, tá, CB Alfa, Juliette, portão 04. Está livre, Alfa Juliette para o 04.